Salve, salve, pessoal, aqui é o Aaron Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão do senhor devido a ruídos externos. Pessoal, com certeza os senhores ficaram sabendo, né, de um triste ocorrido que aconteceu em Goiás, envolvendo a morte de um homem e de uma mulher, né, Leonardo de Alves, de 58 anos, e a sua mãe, né, Luzia Alves, de 86. Pessoal, esse caso ganhou repercussão nacional. Apareceu, por incrível que pareça, em basicamente todos os canais de TV aberta e mídias digitais de notícia, né? Na qual a Amanda, né, que era ex-namorada do filho do Leonardo, envenenou, né, o pai, né, e a avó do ex-companheiro. A mulher era advogada, essa mulher que vocês estão vendo aí na foto, era uma advogada e psicóloga. Pessoal, toda psicóloga é maluca. Toda mulher psicóloga é maluca, sabe? Advogada também. E o que levou, pessoal, ela a cometer esse crime? A famosa e famigerada The Wall, o muro. A Amanda, pessoal, ela é uma mulher, né, nesse caso, uma advogada. Uma psicóloga fracassada, com 31 anos de idade, sem filhos, sem renda e sem status. Ela então encontrou o filho do Leonardo, que na região lá de Goiás ele poderia ser considerado um cara de classe média, né? Tinha um próprio negócio, tinha status na região e tinha uma vida boa. Então ele podia proporcionar para ela, né, conforto, segurança e estabilidade. Eu sempre abordo isso aqui no canal, né? Que mulheres buscam conforto, segurança e estabilidade no homem. Em contrapartida, o homem procura na mulher o quê? Juventude, castidade e fertilidade. E a Amanda, com seus 31 anos de idade, já chegou naquela fase na qual o relógio biológico feminino começa a apitar. E elas ficam: tenho que arrumar um otário para eu me encostar, um otário para me sustentar. Aí, pessoal, quanto tempo vocês chutam que ela e o filho do Leonardo ficaram junto? Um ano? 2 anos? 3 anos? Claro que não, pessoal. Olha o desespero, pessoal, dessas mulheres Balzac, dessas mulheres trintona. A bolha miçândrica, pessoal, estourou. O holocausto das encalhadas começou. A Amanda, pessoal, estava namorando com o filho do Leonardo apenas, pessoal, 6 semanas. 6 semanas de namoro e ela já tava assim, pessoal, louca pelo cara. Um mês e meio junto com o cara. Até que o cara, olha só, pessoal, com certeza o filho do Leonardo, ele assistiu com todo o Red Pill, porque ele viu as red flags e falou: ó, essa mulher não bate bem da cabeça, não. Ela é meia louquinha, tá? Ela não parece muito bem, não, das ideias. O rapaz teria percebido, por conta do comportamento dela, que ela tinha maneiras estranhas de agir, percebeu que ela fazia uso de muitos remédios controlados, antidepressivos, ansiolíticos, né? E por conta do comportamento dela, da interação, né, socioafetiva dela com ele, ele percebeu: ó, é melhor colocar um ponto final aqui. E ele terminou o relacionamento depois de um mês e meio. No momento que ele terminou o relacionamento com ela, a vida desse cara se tornou um inferno, pessoal. Ele começou a receber uma infinidade, pessoal, de ameaças por meio de 6 perfis fakes criados pela Amanda no Facebook, né? E no WhatsApp. A Amanda, pessoal, teria comprado mais de 102 chips de celular, sabe? Vivo, Claro, TIM, diferentes, sem números diferentes, para ficar ligando pro filho do Leonardo constantemente, para fazer ele enlouquecer. Isso, pessoal, é um tipo de violência que as mulheres praticam, que é importunação. É por causa dessas importunações, pessoal, que muitos homens enlouquecem, vão lá e fazem o quê? Cometem crimes passionais. Muitas vezes o homem ele perde, pessoal, o juízo. E vai lá e comete esse crime, porque a mulher fica infernizando tanto a vida do cara que o cara enlouquece. Quem fala muito disso é o Vitor Ronque, do canal Vitor Ateu, né? Que hoje é Vitor Ronque Ronque. Quando eu conheci o canal dele era Vitor Ateu. né, canal muito bom, que ele fala que teve um envolvimento num período, acho que foi em 2017, 2016, se não me engano, 2018, com uma colega de trabalho, e a colega de trabalho ficava infernizando ele ao ponto, pessoal, dele entrar numa depressão e passar muitos pensamentos ruins na cabeça dele, tá ligado? Muitos homens, por não serem conhecedores da Red Pill e do jogo manipulativo feminino, e vai cometer merda, né? E isso não só prejudica o cara, né, que foi o perpetrador da violência, como prejudica os demais homens da sociedade, como a gente sabe, acabam sendo coletivizados nas estatísticas como potenciais, vocês sabem o quê, né? Aí a polícia, né, pessoal, achou o celular dela, achou o chip, né, os aplicativos que ela tinha instalado, né, no celular, né, e viram, né, como ela era uma lunática, era uma mulher maluca. E, pessoal, para ficar mais maluca essa história, inconformada com o fim do relacionamento, adivinha o que ela fez, pessoal? Inventou que estava grávida do cara, do filho do cara. Diante dessa situação, né, pessoal, o Leonardo, que é o pai do ex-namorado dela, e a dona Luísa, a avó do rapaz, né, acolheram uma advogada de 31 anos, tá ligado? Em casa, né? Fizeram até, pessoal, chá de bebê pra mulher, chá revelação, sabe? Pra um bebê que não existia, que ela não tava grávida, pessoal. E na internet, né, se passava por psicóloga, né? Se passava, né, com um coach de relacionamento, pessoal. Coach de relacionamento, pessoal. Essas mulheres tudo maluca, pessoal. Olha a cara dessa mulher. Aí na foto ela parece bonita, né? Mas olha o olhar de maluca de miopica. Sem maquiagem, pessoal, ela é uma 2/10 sem maquiagem. Com maquiagem assim, ó, ela é uma 6/10. 6, uma submediana. Mas sem maquiagem, pessoal, ela é feia que dói, pessoal. Feia, horrível. Agora, pessoal, quero ressaltar com os senhores, né, os motivos, né, que levaram essa mulher fazer essa loucura que ela fez. Há muito tempo, pessoal, eu lembro que eu tava vendo uma matéria sobre a cidade de Goiânia, né? No estado de Goiás. E o que me impressionou foi que nessa matéria tinha umas minas lá conversando e elas estavam falando, né, que em Goiânia é o único lugar do Brasil onde homem feio escolhe a dedo mulher bonita. O que acontece em Goiânia é o seguinte, pessoal. Aproximadamente 53,3% da população de Goiânia é formada por mulheres, né? O estado de Goiás tem basicamente 51% da sua população formada por mulheres. E eu vejo muitos produtores de conteúdo falando assim: ah, o inverno não vai chegar, o inverno não existe. Elas preferem encalhar ao ficar com o Miqueinha. Ao ficar com cara de baixo padrão. Sim, elas preferem, isso não é mentira. A questão é o seguinte: elas não vão abaixar o padrão delas. E nem os homens que elas querem vão abaixar o padrão deles para ficar com elas. Como no caso aí que vocês viram, a mulher tem 31 anos, tentou a carreira como advogada, fracassou. Tentou carreira como psicóloga, fracassou também. Tá ligado? O plano de carreirista falhou, pessoal. Foi pela culatra. Agora é o quê? É o plano B. É o plano beta. É arrumar o quê? Um beta cuck provedor. E ela achou que tinha arrumado o cara lá. O cara era um empresário local, né? Não era nenhum homem rico, pessoal. Era um cara de classe média. Um cara que pode proporcionar uma vida confortável, segura e estável. E é isso que uma mulher na idade da Amanda procura. Um homem seguro, um homem que possa proporcionar para ela conforto, né? E estabilidade. E ela já tá naquela fase do reloginho biológico gritando para tenha filhos, não tem mais óvulos, entendeu? E ela achou que tinha encontrado o cara certo, o cara viu que ela era louca, que ela era maluca, ele conseguiu reparar as red flags. E eu vou falar uma coisa para os senhores. Pessoal, aquele rapaz do Campari, ele conseguiu furar uma bolha, pessoal. Mas ele furou tão fortemente a bolha que, cara, já faz tempo que passou, né, o escândalo dele. Que ele cometeu uma puta de uma cagada. Mas ele, pessoal, alugou um triplex na cabeça de muito Mangina. Sempre que eu vejo, pessoal, um cara ele ter expectativas sobre o sexo oposto, sabe? Ele bateu o pé no chão e falou: mulher, pra ficar comigo tem que ser assim, assim, assado. Os caras, eles. Pessoal, eu vi isso na ceia de Natal, os caras estavam falando sobre mulher. Aí um rapaz falou uns negócios lá. Aí o outro rapaz falou: pô, mano, tá igual o cara do Campari. Você vê. E os caras eram casados, pessoal. E o outro rapaz era solteiro. Você vê. Ele conseguiu furar a bolha. E as mulheres, com isso, também perceberam que os homens não estão tão bobos como estavam antes, né? E você vai pegar o caso aí que aconteceu em Goiás. Só em Goiânia, pessoal, tem 200 mil mulheres a mais do que homem. E mulher jovem, tá? É capital, não é interior. Então tem muita mulher jovem na faixa etária, sabe? Dos 24, 30 anos. Tem muita mulher, tem muitas meninas que estão adentrando o mercado sexual agora. E no caso dessa Amanda aí, o cara terminou com ela e trocou ela, dizem fontes, por uma novinha de 21 anos. E o cara com 30 anos foi buscar uma mulher de 21 anos. E ela com 31, isso é o quê? Uma diferença de 10 anos de idade. E ela não tancou. Porque o ego da mulher, pessoal, o ego da mulher é extremamente frágil e ele pode ser facilmente atingido. Quando ela tem uma certa fixação por um homem, ela é rejeitada por esse homem, e esse homem ele troca ela por uma mulher, não necessariamente, pessoal, mais bonita, mas mais jovem. Por isso está sendo muito, hoje na mídia, sendo lapidado o argumento do etarismo, né? Que os 40 são os novos 20, né? Já estão falando isso, né? Os 40, a vida começa com os 40. Né? São as jovens senhoras, né? Como o Bruno Giglio, acho que é do Social Arts, fala, né? As jovens senhoras. E foi isso, pessoal. O que ocasionou essa mulher cometer essa tragédia? E isso vai se tornar muito e muito comum. Inclusive, pessoal, após esse vídeo, eu acho que eu vou lançar dois vídeos abordando, né, o que é, pessoal, valor de mercado sexual, tá? E The Wall.